caros ouvintes, bom dia para, boa tarde para todos, aliás, quinta-feira, 15 de maio de 2014, edição de hoje do nosso Ship Tuning, vai trazer algo interessante para todos vocês. Vamos trazer três momentos distintos ao nosso programa. Vamos desde já ficar com uma música que eu acho interessantíssima, chama-se Polisomar. Esta música é dos Zero. É uma cantinha interessante, uma melodia interessante, que muito alude ao J-pop, ou seja, à música pop japonesa. Mas enfim, tem as suas influências, talvez, mas a verdade é que é uma melodia muito interessante e pequenina também. Vamos aqui ouvi-la nesta edição do nosso Chiptuning, para ouvir também a prova de que as músicas Chiptuning podem ser, ou em Chiptune, podem ser cantadas. É o caso dos DJ Arthur Kind's Band, que nos trazem uma música que dá para o nome de Does That Cold Slow Down. Esta música é então de J. Arthur Kind's Band, e esta melodia é um exemplo de como se pode juntar as duas coisas, instrumental, real e 8 bits, e ainda a voz. Vamos ouvir também nesta edição e para o fecho Cerulean com os Smiletron. Aqui o Tecno também a ter a sua parte. E é desta forma que se fecham as portas de mais um Chiptuning. Amanhã, terça-feira estamos de volta. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Às 7h30 chega mais uma edição das Rapidinhas na Brasa com os novos parodiantes. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por hoje. Fiquem bem ouvintes, forte abraço para todos e até à próxima terça-feira. Bom fim de semana!